050. Descendo pro 050, 41, número 10. Papa Romeo Fox Alpha Mike, acione 0276. Trip 5489, SAM Recife, 126.0, 128.8. 260281, boa tarde. 1288, Trip 5489. 288, obrigado. Papá Romeo Fox Alpha Mike, acione 0277. Papá Romeo Fox Alpha Mike, após candeias. Ingresse no corredor Bonfim, a 1.500 pés. Reporte no Través de Paris. Uma aeronave. Reporte 20 milhas. Início de táxi WebJet 5728 com ONU 37 a bordo, 3 e 15 de autonomia, alternando Fortaleza. Esse é 5728. 5728, autorizado o táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera chama a torre 118.6, o QNH 1012, o WebJet 5728. Vive via Índia Alfa, ponto de espera da 16, da 10, torre 118.6, WebJet 5728. 685, até já. Estabilizou o TAM 3154. TAM 3154, complexo final, chama em torre 118.6. Chama a torre 18.6, TAM 3154. Oi, Salvador, TAM 3154. TAM 3154, reporta externa, 3 checados. A gente vai reportar o TAM 3154. Papá Romeo Fox, Alpha Mike, informe se puder a nave. Controle Salvador, TAM 3144, vai manter a proa 030 para implementar a formação sobre a posição Pombo. Sente, TAM 3144. Oi, Salvador, boa tarde, WebJet 5728, aproximando o ponto de espera da 10, tá pronto. Boa tarde, Alinda, cola separada da Charlie, o Web 5728. Passando esse ano, baixou e travou, tá 3154. Web 5728 vai manter o ponto de espera aguardando, ok? Sente, mantém 5728. 3154, 25 graus, 159, autorizado pouso, destino 0. Confirmando, tá 3154, 25 graus, 169, autorizado pouso, destino 0. 27, livre pouso na 10, terra 3154. Objeto 5728, após a rebote na final, ali mantém, cabeceira 10. Após a rebote na final, já avistado, ali mantém 10, objeto 5728. É o gol no 333. Prossiga. É, por gentileza, o senhor poderia, se tiver a chance, de solicitar a presença de um operador de finger aqui na posição número 4? Ah, vamos informar a central da Infraero aqui, a sua solicitação, cá? Oh, muitíssimo obrigado. O aero já foi notificado da informação, gol no 333. Muito obrigado, 333. 4, após informação, se possível, vou indo para o Ediabuco, chame Recife na frequência no 26.5 ou no 33 nesse momento. Após desvio a Buco, por gentileza, a primária, só copia a secundária 3365. Frequência 126.85 ou no 33.65. 2685-3365, TAM 3144, muito obrigado pela ajuda. Bianco Serra Serra, prossiga. Ando pro objeto 5728. Não recebi sua notificação, aguarde um instante, Bianco Serra Serra. Controle azul 4, Nuno Meia, estabilizado, ILS com a pista. Azul 4, Nuno Meia, complexo sinal, chame Torrinho no 8 decimal meio. 18, Meia, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, boa tarde. Azul 4, Nuno Meia, estabilizado na final da 1-0, ILS X-ray. Azul 4-1 no meio, boa tarde, continua a aproximação, informarei pista livre, Boeing alinhando para o decolagem. 4-1 no meio, sentido. Paulo Salvador, boa tarde, 3154 liberou. 3154, boa tarde, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio 3154. Sente o reportante da Juliette, o 3154. Serra, eu solo voltando. Qual setor que pretende voar e o tempo de voo? Norte, 10 minutos, né? É, confirmando setor norte, não linha do litoral nordeste, né? Mike Serra Golf, serviço radar terminado, 50 milhas noroeste de Salvador. Chame Recife em 126.85 ou no 33.65. 2685, secretária 3325. Tudo bem confirmado, setor geralmente é 260-228. 118, meia dúzia. Seu transponder 0142, Yankee, Serra, Serra. 4116, curta final da 10. Pouso 69, autorizado pouso pista 0. Livre pouso pista 10, 4-1-1-6. Juliette, o 3154. 3154, autorizado ingresso, Juliette, portão número 10, para o TAN 3154. Juliette, portão 10, 3154. Patrão Salvador, F75, 728, transfere. Web 75728, contato radar, suba para nível de voo 330, sai da PUCA. Sai da PUCA, 330, F75728. Do 10 milhas, confirma? Vicente, bom, pronto, confirma. Muito boa tarde, Oceanair 6326, transfere, ciente da informação Quebec. Oceanair 6326, desça para nível de voo 050, autorizado, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, Oceanair 6326. Salve Salvador, Oceanair 6315, na posição 6, com respeito ao tornado. Oceanair 6315. Autorizado pushback acionamento no portão 6 dúzia, 6315. Autorizado vai chamar para o táxi, acionamento 6315. Salvador, boa tarde. Azul 4116, livrou, nós se escutamos. Azul 4116, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, azul 4116. Táxi via Alfa, reportar antes da Juliette, 4116. No 7, Delta Cross. Prossiga para Patão Silo, Quebec Serra. Sente Papatão Kilo, Quebec Sierra. Ingresso no corredor Vera Cruz, reporta através de Paripe, 1500 pés em condições de slide. 100 graus, 159. Yankee Serra, Serra decolada aos 4-1, controle 1-9, destino 3-5. Ok, Yankee Serra, Serra fora do solo. É, autorizado a mudança de frequência? Estimando. Autorizado a mudar de frequência de controle? Acima, 19, destino 3-5, Yankee Serra. 19, 3-5, grato, Serra, Serra. Sena 6-3-2-6, autorizado, direto TAP. TAP 6-3-2-6, obrigado. O táxi do mesmo vai ser autorizado o ingresso no pátio, o azul 4116. Ok, então vamos manter aqui essa Juliette por táxi do Adiancal, Xanera, azul 4116. Toma, Xanera, Salvador, Xanera 6315, pronto com táxi com 154 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Sente, Papatang e Yankee Serra Serra, mantém 500 pés em condições visuais, reporte para regresso. Ok, 510 condições visuais, será contato para regresso, certo? Ufa, no ponto de espera chama torre 118 decimal 6, o QNH 10012. Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama torre 186, 1012, o Xené 61163, 1013. controle Salvador, Papatango Yankee Serra Serra, visual com local de pouso. Sente, Papatango Yankee Serra Serra, livre frequência. Vai levar a frequência, informará para o regresso Yankee Serra Serra. Sente. Batão, que o Quebec Serra reporta um travesse Paris. Azul, está autorizado ingresso no pátio via Juliette, portão 8, azul 4116. Portão 8, ingressando no pátio azul 4116. Olha, a Mike é com isso, ingressou do CR, solicito livrar 1 no meu 10 para aqui. Papá Romeu, Mike é com isso, autorizado, reporte no farol de Tapuã, visual campo. Para farol de Tapuã, visual campo, Mike é com isso. Objeto 5728, Same Recife em 126.85, no 33.65. Recife no 2685, alternado 133.65, objeto 5728. Acionamento portão 5, 6213. Me puxa, acionamento portão 5, rocha 6213. Autorizado a linha de colapso, turno 020, 90 graus, 189. Linha decola no 0, Oceano 63, 195. 48, desça para nível de voo 060, autorizado chegada Mari. 060, Mari. Salvador, é o voo na 333, estamos prontos para o pushback, acionamento 24. Confirme, o último chamou solo para o pushback. É o voo no 333. Aqui no gate 4, pronto. O voo no 333 está autorizado para o pushback, acionamento portão 4. Após o... Airbus 318 da Oceanair completar o pushback. Sim, essa é a voz do pushback do Airbus da Oceanair, está autorizado o pushback, acionamento com 333. Qual o papapão? Rápidos para 2000 pés, QNH1012, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Pois ETAP 2000 pés, ajuste no 012, autorizado LS, forma estabilizada, Oceanair 6326. Gol no 648, autorizado ETAP. Autorizado Mari? Autorizado ETAP, gol no 648. Autorizado ETAP, o 648. Gol no 648, dispara em de voo 050. 050. Salvador, Oceané 6142, posição 07, solicita pushback e treinamento. Serra, reporte na rotatória. Para o rotatório, galera, que é. No 9, só 35. 1935, Oceané 6315. Salvador, boa tarde, Oceané 6315, decolando se escuta, cruzando 1500, se possível, pro de Leda. Oceané 6315, contato radar, botar em nível de voo 360, saída da EL, autorizado direto da EL. Pode dar, Oceané 6315. Gente, reporte para o pushback acionamento, Oceané 6142. 6142, gente. Gente, reporte na rotatória. Papa Romeu Delta Sierra Alfa, Salvador Barreiras, nível 120, minuto para cópia. Tá, seu Chanel 6213, tá com 104 a bordo, alternativa é Confins com 1 hora e 58 de autonomia. Chanel 6213, vai seguir o taco. O seu táxi está autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre 1816. O QNH 10012. E a Índia Alfa 1012, ponto 1086, o Chanel 6213. Chame Torre, 1812, aqui no Quebec Terra. Terra. É autorizado o pushing back, o voo 1333. É, de voo 1333. Solo, Chanel 6142, posição 07, solicita pushback treinamento. 6142 para o push, confirme. Afirma, solicita pushback treinamento, 6142. 6142 autorizado pushback acionamento no portão 7, 6142. Autorizado pushback treinamento no 7, Chanel 6142. Good afternoon, this is Go 1697 again, we have information Quebec. Quilo, tá pronto pra cópia? Yeah. Lima Papa Quilo, autorizado Salvador Aracaju, nível 170. Decola da pista 17, a primeira curva à esquerda. Saída Puca, após Puca Jamo, após Jamo direto Aracaju, via Golf 677. Controle 119.35, torre 118.6, aciona 5537. O Papa Tango Lima Papa Quilo. Go 1697, roger. Ok, down, could you confirm, please, descend down? Descend flat level 050, go 1697. Down 050, go 1697. Quebec, aguarde, terceiro para cópia. TAP 10 para 2000 pés, QNH 1012, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Ao passar ETAP 2000 pés, autorizado ILS, informo estabilizado. Chanel 6326, no localizador visual com a pista. Chanel 6326, complete sinal SAMI Torre 1 no 8 decimal 6. 1 no 8 decimal 6, Chanel 6326, uma boa tarde, senhor. Controle, Salvador, por favor, meu Mike, aqui pista. Prossiga, Mike Eco Vitor. Farol de Itapuã, 500 pés de instruções. Papá Romeu, Mike Eco Vitor, chame Torre 1 no 8 decimal meio. 18,6, Vitor. Pista e eixo livre. Ok, gente, aguardando, 6326. Torre Salvador, é o Papá Romeu, Mike Eco Vitor. Mike Vitor, mantenha farol Itapuã, faça 360 pela direita, reporta visual com um Airbus final do ano zero. Tá, visual com o Airbus, o Mike Vitor vai efetuar 360 pela direita. Delta C Alpha, qual parte que você encontra? Solo... Salvador, boa tarde, é o Papa Papa Papa tendo uniforme trip. Solicita acionamento na posição manchalente para a verificação do reator. Já coordenou com a Infraero, tipo papá? Afirmo. Luz de LSR. Tipo papá. Ok, o coordenação para a Infraero vai acionar em manchalente. Chamamento. Papapá, papá. Papá. Galeão, autonomia 0435. Zona 0, é porta de base para Chiné. Paciente, o Mike é cobrido. Chiné 6326, vento 090 graus, 189, autorizado pouso, visto no 0. Rio Pivô 3607 da El. 360 da El, Chiné 6203. 1333. Índia Alfa, Pantera 4826, Gol 333, boa noite. Paulo, matando o Victor, Mike Quebec aguarda. Ocean M1 142, confirme PLB, alternativa e autonomia. 3 horas e 46, 97 a bordo, alternando Aracaju, 6142. 6142, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia Alfa. No ponto de espera chama a torre 118 decimal 6, QNH 10 12, o Oxené 6142. Índia Alfa, no ponto de espera 118 decimal 6, 10 12, o Oxené 6142. Vou tomar Quebec, é o solo. Peru Lorenzo, no meu pés, decola no 7 com curva direita no corredor Axé. Frequência do controle 1935, a torre 186. Acione o código padrão, se encontra no PAT 4. Para acionamento, táxi decolagem da 17, chame a torre 1862, Vitor Mike Quebec. Pista 17 com decolagem no corredor Axé. Chame a torre 186, Quebec. Quebec, livre acionamento, porta. Oceané 6315, chame Recife, 125 decimal 1133 decimal 25. 261-3325, Oceané 6315, obrigado, uma boa tarde. Base da 17 pela direita, Mike Vito. Mike Vito autorizado, pouso, pista 17, vento 090 graus, 159. Vito. Chiné 6326, solo 56, solo 12 decimal 9. 219, obrigado. Cruzará o pátio 1, ingressará na Índia, Alfa no ponto de espera, torre 1862, Delta, Serra Alfa. Interceptou, gol no 648. Gol no 648, complete sinal, chame torre 18 decimal 6. 18-6. No pátio 6326. Antes da Juliette, 6326. Trita, desculpe, a senhora Trita disse 18-6? 118 decimal 6, gol no 648. Muito obrigado. Oi, pode liberar pro Quebec que aproxima aqui para a interseção. Não compreendi o Mac Vida. Vida Mac Quebec autorizado, ingresso até a cabeceira no Sérgio. Vida confirmando, vai direto, Pato, confirma. Afirma aqui, o para a interseção após a passagem do Quebec. Muito boa tarde, Salvador. Gol no 648, baixo travado, 2 milhas para Índia Serra. Gol no 648, 090 graus, 189, autorizado pouso, visto no 0. Ciente. Não atingido. Torre, Oceané 6142. Mantenha a posição antes da interseção, Juliette, aguardando a passagem da aeronave. Ciente, dá o penal. Meio no 42, autorizado a linha de colapso no 0, 090 graus, 189. Autorizado a linha de colapso no 0.